Jak na szafajle walą zajścisi są minoria, no kontroli, a masana ilusą. Czysta i noj z kung fu, czyli brać czysta są i kładu u fisieta. Zresztą wie jak oni są. Umbił apokalips, los amigo da hero. O kaos vai bater i vai ser brutal. Celular inútil, sem conexão. Tudo que nós criou vai virar só poeira. Vida digital, perdida no fim. Quando tudo explodir, quem vai tá por mim? Ganância manda, cê só obedece. O apocalipse vem e nós esquece. Vida digital, perdida no fim. Quando tudo explodir, quem vai tá por mim? Ganância manda, cê só obedece. O apocalipse vem e nós esquece. E a ganância vai levar nós à extinção. Minoria no controle, amassa na ilusão. Distrai nós com futilidade, distração. Enquanto o fim chega, cês não vê a condição. Vivendo o apocalipse, meus amigos, tá real. O caos vai bater e vai ser brutal. Celular inútil, sem conexão. Tudo que nós criou vai virar só poeirão. Vida digital, perdida no fim. O apocalipse vem e nós esquece.